Nosso tema dessa tarde, então, é para aonde vamos depois da morte. Quando a gente fala de assunto de morte, nós temos um tabu com referência a isso. Nós falamos assim de uma forma fora, quando se fala de alguém que nós não temos nem, às vezes, vínculo. Mas quando nós falamos de alguém perto de nós, ou até pensando em nós mesmos, existe um certo bloqueio da gente levar adiante isso. Outro dia, conversando com uma pessoa que trabalha numa funerária, comentando, né? Ela me disse, seria importante que a gente falasse sobre esses assuntos de morte, que são muito vastos, né? Então, precisaria talvez uma semana inteira para falar sobre, talvez, muito. Mas falar não apenas do processo, que como diz o título, né, para onde vamos, mas também do processo familiar, de quando nós perdemos alguém, que é naquilo que ela se referia. Porque nós, é claro, não estamos preparados, mas sofremos de uma forma que não se sofresse, mas talvez a gente pudesse compreender um pouco melhor esse processo, que é um processo natural. Então, a única certeza que nós temos, e existem várias frases, chavões que falam sobre isso, da única certeza da vida é a morte. E, porém, mesmo sabendo disso, nós ainda temos medo e tentamos, de todas as formas, às vezes, não encarar de uma forma positiva, de uma forma real. Há um tempo atrás, e em alguns casos nem tanto tempo, nos diziam que o nosso destino após a morte eram apenas dois. Ou nós íamos para o inferno, ou nós íamos para o céu. Nesse meio tempo ali podia haver um estágio para de repente ir para um lado ou para o outro. Mas era o nosso destino, era céu e inferno. O que determinava isso era a nossa conduta, se éramos bons ou não. Só que dentro dessa visão de bondade, era muito particularizado, né? O que, que é ser bom? Então, depende da cultura em que nós vivíamos, pode-se ou não se pode fazer algumas coisas. Mas através dessa informação que nos passaram, a gente vivia, então, como eu disse, com medo. Porque nós temos consciência, pelo menos parcial, dos nossos atos. Muitas vezes a gente não quer encarar muito isso, mas a gente, no fundo, sabe o que a gente vai fazendo. E a gente sabe que aquele céu ali prometido não está no nosso cronograma de estágio. Mas Jesus também, né, disse há muito mais tempo atrás que existem muitas moradas na casa do Pai. Então, não é definido isso ou aquilo. A gente vai acabar se encontrando num lugar mais propício ao nosso estágio de consciência. Aquilo que nós entendemos, por isso que muitas vezes a gente fica tão preso numa ponta ou noutra, porque a questão mental acaba nos aprisionando. E a gente vai ver mais adiante como é que a gente pode mudar um pouco isso, né? Bem, não tem milagre, não tem mágica. Quando nós desencarnarmos, quando o corpo morrer, nós vamos continuar sendo quem nós somos. Ninguém vai se tornar o diabo ou o anjo de uma hora para outra. Vamos manter uma sequência igual àquela que nós tínhamos ou que nós temos, que estamos encarnados aqui, né? Seremos iguais, os mesmos. Porém, sim, com algumas diferenças. Hoje nós temos um corpo que nos protege ou nos esconde de algumas situações. Nós podemos pensar diversas coisas que muitas vezes não são tão boas, mas quem nos vê não sabe. Enquanto espíritos, isso é bem diferente, porque o nosso pensamento se torna claro, ele demonstra quem nós somos muito mais facilmente. Então, não existe mais eu dizer ou eu me fantasiar de bom sem ser. Não consigo mais enganar como eu consigo enquanto eu estou dentro desse corpo. Talvez essa seja uma das situações que nos causa medo, porque a gente não consegue mais iludir os outros, ou a nós mesmos, quando nós nos olhamos no espelho, e às vezes bem arrumados, a gente se acha melhor do que a gente é. Então existe uma continuidade. Sabendo disso, a gente não deveria sentir medo ou apreensão para onde nós vamos, que nós vamos continuar sendo quem nós somos. Bom, se ainda assim a gente tiver um certo temor, a gente precisa pensar então em quem nós somos, ou o que nós estamos fazendo, de que forma nós estamos agindo, porque se não está de acordo com aquilo que a gente acha que é o nosso destino, nós vamos mudar, nós vamos adequar isso. Então, qual é o ponto que está errado? Onde é que eu estou me debatendo? Onde é que eu estou me escondendo, me iludindo? É ali que eu tenho que fazer a correção. É simples, né? É simples. Quando a gente pensa, né, nessa vida após a morte, e às vezes nós nos encontramos cheios de incertezas, mas como é que vai ser, como é que não vai ser? Aqui no nosso plano material, nós podemos ver que existem hospitais, centros espíritas, nós temos outras instituições de auxílio, nós temos pessoas que trabalham, às vezes individualmente, tudo isso voltado no auxílio dos outros. Aqui, no nosso planeta, que a gente fala tantas vezes que é um planeta atrasado e material, existem várias formas de auxílio. Do outro lado, é muito maior. Aqui é uma cópia, um rascunho do que existe no lado espiritual. Lá é muito mais produzido o bem do que aqui. Então, com certeza, e isso é uma certeza, todos nós vamos receber algum tipo de auxílio. Todos nós seremos amparados. Só que a gente tem que estar aberto a aceitar, aberto a se dirigir. Ninguém leva ninguém à força, né? Aqui também, tu pode até levar, mas às vezes não ocorre a mudança que a gente quer. Tem que haver uma vontade do doente para ser ajudado. Então, quanto a isso, Deus, ele já, na sua grandeza, bondade, né? Ele já percebe isso e já deixa tudo como que alinhavado. No momento do próprio desencarne, a gente já tem esse auxílio. Bom, aí eu até anotei algumas questões aqui para a gente até pensar. O que que hoje, como encarnado, eu consigo emitir? Ou o que que eu estou emitindo diariamente? E a gente sabe que esse emitindo é através do pensamento, que mesmo sutil e mesmo que os outros não vejam, eu estou emitindo, eu estou criando energia. O que que eu estou emitindo através do que eu falo? Que é de uma certa forma, eu estou colocando para outras pessoas, não só aqui, mas em todo o dia, alguma coisa. O que eu estou emitindo dentro das minhas atitudes, daquilo que realmente eu faço. Então, para a gente olhar e tentar ver assim, se essas coisas que eu estou fazendo, que fazem parte de mim, da minha vida, se são positivas. Essa emissão tem a ver com amor? Com ódio? Lixo psíquico, que é tão envolvente, a gente recebe tanta desinformação e cultiva e dá vazão e amplia. Isso nos, é como nos intoxica, isso vai criando raízes à medida que a gente vai adubando cada vez mais isso. Como eu me sinto dentro da minha vida? Qual é a minha perspectiva? Eu me sinto bem? Me sinto infeliz? Aonde eu estou? Eu vejo isso como uma etapa de aprendizado ou como uma etapa de punição, se não está bom? De que forma que eu interpreto a minha vida hoje? Falamos de atitudes, moral e ética, que são questões mais, eu ia dizer invisível, mas nem tão invisível, né? Porque tudo que a gente faz acaba demonstrando a nossa ética e a nossa moral. Mas eu, como eu interpreto isso? Em que estágio que eu estou? De novo, né? Aí a gente vai numa sequência. De que forma que eu me relaciono com os outros? São balizadores, todos, de como nós estamos hoje. E através dessa baliza, a gente sabe para onde a gente vai, o que vai acontecer. As nossas afinidades, do que eu gosto hoje. Tem uma frase que diz, onde está o teu tesouro, lá estará o teu coração. Hoje, através da resistência física, a gente pode ter um pouco de dificuldade, às vezes, de estar aonde a gente quer. Mas enquanto espírito, isso é mais fácil. Quando vocês saírem, se quiserem, tem um livrinho ali na frente da biblioteca. Pequenino. Que fala sobre questões de desencarne. Informações de alguns que nos passam de como estão do outro lado, das dificuldades ou das facilidades, para a gente perceber o que a gente pode fazer por nós, né? E tanto quanto por nós, quanto pelos outros. Todos nós temos algum conhecido, algum familiar que já desencarnou. E essa ligação nossa com eles, ela é forte. Mas de que forma que a gente consegue fazer com que ela seja positiva, de que forma que a gente auxilia. O encarnado a gente sabe às vezes como auxiliar, é mais fácil, né? A gente sabe qual é a necessidade, vai lá e supre. Mas nessa ligação espiritual é fácil também, mas a gente tem que saber como fazer. Então, eu diria que talvez não seja tão importante a gente saber para onde a gente vai. O importante é fazer agora o que a gente precisa fazer. Porque onde a gente vai é resultado. Resultado de uma vida. É uma construção do que nós estamos fazendo. O mais importante realmente é esse momento em que nós temos a oportunidade de plantar. Plantar aquilo que nós queremos colher. Fica a sugestão, se quiserem, depois tem na frente da biblioteca o livro para ser retirado.